Lâmpada Seco, obrigado. Torre Salvador, bom dia, gol no 897, na final da 28. Gol no 897, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 28, vento 290 graus, 03 nós, pista opera em total extensão e molhado. Muito obrigado, senhor, livre pouso. Maduro, tá 3171, decolando, se escuta. 3171, no contato radar, sua para o nível 340, perfil Gole, Eval. 7. É, poderia sair um pouquinho à esquerda aqui para evitar informações? Por quem é proa? Proa 220, mais ou menos. Obrigado. Sim, obrigado. Controle, bom dia, Economia 07, informação hotel. Economia 07, acione identificação, autorizado chegar de BIT, desce inicialmente para o nível 070. Estou altímetro no 012. BIT 070, é, GPS para 28, solicito que o médio da frente. Não vou na cruz, é a V3-1. Gol 1897, solo 49, livre à esquerda, mantém a posição chame solo 121-9. Esquerda, mantém a posição 19, gol. Chame agora final Salvador, 119.8, bom pouso. 98, obrigado. Salvador, final, bom dia, é o Papalo Remax Tangolima, aqui se mantém 050 na Prodicari. Mantém 050, Mike Tangolima, e aguardo novas instruções. Mantendo 50, confirme. Ativo 050. American 980 has intercepted the radio. Understand clearly the URDM, the approach runway 28. American Line 980, do you have the field in sight? Yes, sir, we do. American Line 980, your craft is a little left from the radio 105. Complete now approach and call tower 18.3. Okay, we will complete the approach and call tower 118.3, American 980. We'll be able to go. Mike Tango Lima, desce para 2000 pés, ajuste no 012-1012, após cada completa chegada. 2012, desce para 2000 pés, chegada CARI, após a posição IDEM. American 90, traffic inside, clear to land, runway 28, wind 280 degrees, 05 knots, threshold displaced, correction, runway full length and wet. Okay, clear to land, runway 28, runway wet, American 980. Show. Sim, será coordenado, ok? Obrigado. O TAN 3171 já terminou os desvios. Alguma possibilidade de EUDIS estar presente? Pai, eu não estou sem trabalho não. 3171 está presente, vou EVAL inicialmente. Afirmativo, EVAL então, obrigado. Visão 71, a sua portadora está travando. Não entendi. A sua portadora está travando. Salvador, 19648, vai cruzar o nível 220. 60, outra 31 ou 53? 3153, desça para nível 040. 40, tá, 3153. Oi, Salvador, 19648, tá cruzando o nível 210. 1648, a sua identificação, autorizado chegada a cara, inicialmente desça para o nível 050, está altímetro no 02, vigilância radar. Pois senhor, está interpretando a mensagem, confirmando então para o 050, entendeu, Jonas Karen, para 28. Positivo. Ok. Salve Salvador, Golano 7 no 5. Golano 7 no 5, Brasília, ciente, aguarde cópia número 2. Questão número 3 agora. Aguardando, Golano 7 no 5, poderia confirmar a saída prevista? Então, Cari, pode ser? Autorizado. Dia 3153, desce para 3 mil pés, o ajuste no 012, reduz para 190 nós. 190. 3 mil, 1012, reduz 190, 3, zona 53. Nível 1110. Chama agora o centro Recife, frequência 133, decimal 25, alterna 1288, boa viagem. O 3325, 288, obrigado, até a próxima. 4, pronto, cópia. Pronto, cópia, só proceda. Horizonte Salvador, Acaju, nível 170, decolada 28. Com curva pela direita, no perfil Momo Albo, após afastar 60 milhas, após Aracaju. Momo Albo, 60 milhas, após Aracaju. O código 5007 e a frequência do controle em 199, decimal 35. A 70 autorizado Aracaju, de decolada 28, com curva direita. Momo Albo, a saída. 60 milhas, prossegue direto a Aracaju. 5007, transponder, 1905. 35 é o controle. 55 no 4. Correto, 355 no 4. Está autorizado seu pushback. Acionamento, reporta o táxi. Vai reportar para o táxi. 55 no 4, no céu. Táxi ground 121, decimal 9. 980, we'll clear. Contact ground 121, decimal 8. Thank you, sir. Let's have our gun. Morning ground, American Niner 80, clearing runway 28. American 90, approval of the taxi via Alpha before Juliet. Maintain position before Juliet. Victor 361 para o Serra Victor 363, descendo para 2500, tá? 3 zona 103. Mais uma bolinha, uma indicação aqui, será mais um pouco à esquerda da radial 105. De gole. Sua para o nível 320. Direita na perfil da gola e acendendo 320, novembro Vitor. Controle 1607, só para informação, ele está 28, tá normal? Não está operando. Ok, obrigado. Tem a proa 180 para espaçamento. Proa 180, tá? 3103. O Mike Tango Lima, final de 9 minutos, revistando. Estimativo, o Mike Tango Lima, complete aproximação, torre 18.3. 18.2, confirme. É 3030. 3, obrigado. Visual com o Boeing da Gol, iniciando a rolagem. Salvador, muito bom dia, é o Papa Romeu, Mike Tango Lima. A esquerda do curso da final teve que ser vetorada e precisamos de espaçamento maior. Em breve será dado o Serra Vitor 363. Afirmativo, está reduzindo para 1960, 3153. Se avistando na final, confirmando para o trabalho, nossa escuta para a liberação do posto. A 3153, Serra Vitor 363. Serra Vitor 363, 3153. Já está autorizado o procedimento no Serra Vitor 363? Estimativo, resposta avisada ou visual com campo? Estimativo, padrão estabilizado visual 3153. Frequência 133, decimal 25, alterna 1288, boa viagem. Tem lá, centro 133, 25, 1288, também Matheus, obrigado, bom trabalho. Patrulha de Salvador, bom dia, Marigrog 6514. 6514, a sua identificação, autorizado, chegada IPIT, questão CARI, CARI. Desço inicialmente para o nível 070, estou tímido no 02, vigilância andada. 7, chame controle 1, 9, decimal 35. 935, Golo 642, Maria. Mike Tango Lima. Tráfico avistado, autorizado pouso, pista 28, vento 2, 90 graus, 059. Positivo, nível pouso da pista 28, Mike Tango Lima. Varg Log 65 no 4, desça para o nível 070, descendo na chegada Cari. 7070, chegada Cari 65 no 4. É iniciar 4000, ok? Descer para 4000 no 31. Sem problema. Milhas na capucha 28. Ah, tá ok, era essa a informação que eu precisava, muito obrigado. 1642, contato radar, voe na proa de Momo, subindo inicialmente para o nível 390. Momo para 390, voo 642. Terra November, Vitor, controle. Suas contas, senhor. Firme a razão de subida que está empregando. 2.500. 5.5 no 4. O América está passando agora em retaguarda, ok? Quando é que me dissolve que após a liberação da mesma, pela sua retaguarda para iniciar o seu push? Reportar-se. Vai reportar, Fábio. Está aguardando a autorização para o push. Decimal 3. 383, 3153. 0 para 3179. Mike Tango Lima, solo aos 59, livre à esquerda, mantém a posição, chame solo 121.9. Posição na Delta 1219, obrigado. Solo, bom dia. Papo meu microfone, Tango Lima, Taxi Delta, na sua escuta. Prossiga o táxi, quilo para de 3, o Mike Tango Lima. Quilo para de 3, gente. No 4, desça para o nível 060. Meu autorizado 060, 9, correção 65 no 4. Afirmativo, gente. Livre pouso na 283, 1-3. Sou 4069, confirme seu visual com o Airbus na final. Azul 4069, na escuta. Terra November Vitor, passa nível 120. Chame agora o centro Recife, frequência 133, decimal 25, alterna 1288, boa viagem. 3325288, obrigado. November Vitor. Exus 79 da TAM, chame agora final Salvador, frequência 119.8, bom pouso. Final 19.8, obrigado, bom dia. 19.648 vai atingir o 050. Haveria alguma possibilidade de voar na proa 10 para evitar a formação? O RNAV? Afirmativo, se autorizado. SPA 3.500, proa do Serra Vitor 361. 3500, Serra Vitor 361, confirma ajuste 10012. 1012, 10012. Não, não recebemos aqui, senhor. Tá ok. Então observe o Airbus na curta, aliás, mantém a pista 28 após a passagem do tráfego. Ok, visual com o Airbus. Após a passagem ali, mantém a cabeceira 28, 4069. Tire, mantém o nível 050, pro 045, Rio 9648. Positivo. Controle Salvador, vão no 642. 642, prossiga. Poderia confirmar após Alvo, voa Xebit. No 642, da presente voo direto Aracaju, passa nível 130, chama agora o centro Recife, frequência 12685, alternando 125, decimal 45, boa viagem. 3, solo 02, e próxima esquerda, mantém posição, chama solo 121, decimal 9. Para livrar a esquerda, chama solo 129. Essa informação, também não escutou o senhor chamando a aeronave da Azul, não. 1285 Recife, 1245 Bonilha. Corrente contínua. Só volta 3153. 353, ingresso via Quilo, parte 3, após prossegue até o pontão 02, parte 1. Quilo, parte 3, inicialmente, depois parte 1, pontão 02. Quilo, parte 3, portão 01, 3-1, 5-3. Afinal, já está visual, gol no 607. No 607, complete aproximação, torre 18, decimal 3. 23, já vou. 3-6, autorizado, Salvador com fins. 360, aerovia Operi 58. Decolada 28, curva à esquerda. Perfil Goleval. Após Sagaz, Goleval Sagaz. Código 5034. E a frequência do controle 199.35. Autorizando com fins 360, via Operi 58. Decolada 28, curva esquerda na Goleval Sagaz. Transponder 5034. Controle 19.35. Gol 1897. Correto, portão 1-0. Chegando para o pushback e acionamento. Agora 1-8-9-7. 7 graus. É, descendo para 3.012. E confirme com a prova que o senhor estou? Prova de CARI, tá? Início do procedimento. De CARI. Poderia ser prova de USAN? USAN não, porque já temos outra aeronave. Para o sequenciamento tem que mandar CARI. Ok, nós vamos manter a proa mais umas 10 milhas para evitar uma formação pesada e depois a proa cai, pode ser? Sem problema. Gol 1607, tráfego avistado, check trem, autorizado pouso, pista 28, vento 300 graus, 04 nós. Livre pouso, baixar travado, gol 1607. 360, perfil Goleval Sagaz. Goleval Sagaz, azul 4-0-9. O azul 4-0-9 solicita a proa 225 devido formações. Autorizado. Informa retornando a rota, azul 4069. Avança essa proa por quantas milhas? 20 milhas no mínimo, 4069. Entende. Controle Salvador, muito bom dia. Webjet 6709. Webjet 6709, ação e identificação, autorizado, chegada e pit, desça inicialmente para o nível 070. Estou altímetro no 02, vigilante radar. 070 com 1002, o 6709 ainda, o VOR da 28, ó. Positivo. Vamos para confirmar, é o VOR ou o VOR Delta Maquiaco? VOR Delta Maquiaco. Obrigado. Pés após CARI completa a chegada. Preciso 2 mil pés após CARI chegada, hoje 9648. Após Aron, Aracaju. 5031 responde, 935 ao controle, 3517. Correto, o gol 1705. Confirma, o TAM 3517 chamou o gol 1705. Bom, respondi o TAM 3517. Sim, então ele com o Reinaldo, quem está autorizado do gol. É, mil perdões pela sua autorização aqui. Okay? Vou com o Reinaldo, o 36 ou 34 para Brasília, ok? Tá bom, achei meio estranho meu, mas eu contagei 3597. Tá bom, obrigado. Solo, tá 3153, confirmando, posição 01. Vale Glock 65 no 4. 198, obrigado, bom dia. Duas para a Copa aqui, aguarde. Não, senhor, a gente está parado na taxiway. Eu tenho informado, o senhor tem informado no nosso táxi que seria pátio, pátio para o 01. Aparentemente estão chamando a gente para o 02. Foi pago o 02. Foi pago o 02 para o senhor, portão 02. Sim, 02, obrigado. 315. Salão, 0175. Sua pergunta 3153 é o Galeão? 36? Vai chamar ainda, senhor, mas dentro de 10 minutos chama para a cópia 3153. Eu vou guardar para o senhor 36, Galeão. Mas, senhor, muito obrigado. 0175, aguarde para a cópia. Aguarda. Agora, Gil, tá 12 milhas agora no final. Tá visual com aeródromo, o Rio 9648? Afirmativo, tá interceptando aqui a inbound 285. É negativo, corrigindo. Afirmativo, complete a aproximação, Rio 9648, torre 18, decimal 3. Sil 183, sem desligar. 106. Alfa Juliette 06. Torre Salvador, Rio 9648, está na final de 10 milhas, interceptando o IMR da 28. Rio 9648, continue sua aproximação, número 2 para pouso, informe pista molhada para em toda extensão, aguarde pista livre. Senhor, Dante Alívia. 3179, autorizado pouso, pista 28, vento 320 graus, 0 menor. Pouso, pista 28, está 3179. Trolha azul 4069. Prossiga. Autoriza a produção gasa presente. Guarde. Webjet 6719, autorização para sequenciamento, curva esquerda, proa 210. 210 de proa, 6719. Na escuta do azul. Manda azul. Decolamos agora de Salvador, o vento estava 280 com 612. A parte alta da pista, na 28, está seca. E a parte baixa está bem molhada aí na zona de frenagem. Ô cara, muito obrigado, hein? Aquele abraço bom pra vocês, hein? Valeu, meu. Valeu, um abraço. Sim. Organizado Brasília, nível 360, via uniforme do 117, decola da 28, curva esquerda, subida agora, transição ao pito. Transponder 5031, controle 1935, 107 no 5. Posta 08, correto, você fala para o pushback, senhor. Camarada. Meu pé tem condições de voar na proa 030? Afirmativa agora, descendo para 3000, proa 030. 028. 3179, solo aos 08, livre à esquerda, mantém posição de solo no 219. Esquerda, mantém 219. Boa viagem. Uno 3335, Uno 288 com centro Recife, um bom tio azul 4069. 3179, livrou. Alfa Índia 01 no portão. Alfa Índia 01, obrigado. Uso o Rio 9648. Usa a velocidade para 2109. 2109, 0079. Final. 5514, escuta. Ó, prossiga, senhor. 5514. 5514, confirme seu visual com bug na curta final. Afirmativo. Após a linha e mantém. Após o pouso do tráfego. A linha mantém, após o tráfego. 5514. 20 no máximo. Pesado. Obrigado. Variglog 6514. 6514, proa norte, 360, 2000 pés, 612. Ciente, proa norte, descendo para 2000 com 1012, 6514. Jet 6709, chama agora final Salvador, frequência 198, bom ou pouso. 198, obrigado, senhor. Só bom dia, 6709. 709, desça para 3.000 pés, ajuste no 013, 1.013, agora ajuste padrão, reduza para 1.809, aguarde vetor final. Afirmativo 3.000, reduzindo 1.809, vetor final está aguardando 6.709. 9648, solo Zulu 1, livre à esquerda, mantém a posição, solo 1, 2, 1, décimo 9. Zulu 9, 0. Rio 9648, quilo pátio 3. Quilo pátio 3, 9648. Trip 614, autorizado a colar pista 28, vento 330 graus, 04 nós. 330 com 4, iniciando 5514. Varig Log 6514, pode interceptar a radial? Ativo, é forte, estabilizado. Certo, contrato estabilizado, 6514. Está colado aos 1-4, chame o controle 1-9-3. 1-9-3-5-5-5-4. 7, decolada 2-8, curva à esquerda, perfil gole, o fito, o código 5021. Frequência do controle 1-9-3-5. Estimativo 3-4-0, autorizado Brasília, fazer 1-7. Decolada 2-8, curva à esquerda, gole ao fito, 5021 no 3-0-9-3-5 ao controle. É o TAM 3507. 3507, correto. Portão 04, 5.4, pushback, acionar. Demorar, obrigadão. TAM 3153, copia. Mativo 3153. 02, autorizado Salvador Galeão, 360, aerovia 314. Decolada 28 com curva à esquerda, perfil Goleval Krat. Goleval Krat, código 5035, frequência do controle 199.35. Confirma o transponder? 5035. Afirmativo. O 3113, Galeão 360, uniforme Zulu 14, decola 28, curva esquerda, Goleval 5135 no transponder, 1935. O 3153. Confirmando, Goleval, a curva esquerda, no perfil Goleval após Krat. Goleval Krat é o fixo, 5035 é o código. 5035 no transponder, igual levar o crato. 3193. Correto, a luz do portão, sem quanto para o pushback acionar. Chamar pushback também, 3193. Noite 04, portão 07, ponto cópia.